Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 88ª edição do Nerdrops. Acertei o número? Sim, por enquanto. Ah, quem vos fala é Luiz Sussi e com ele o grande Oliver Pérez e o não tão grande Ian Marlon. O Ian Marlon tem 1,60m, né? Não tão grande mesmo. É, ele é baixinho mesmo. 1,70m, 1,70m. Me rouba 10 centímetros, senão que eu preciso, cara. Pobre é uma desgraça, né? 88 programas e, ao contrário da nossa conta bancária, o número das edições só aumenta, né? Exatamente. Não, pô, como assim? Você não tá faturando? Pô, o Ian, ele tá com 1,70m porque ele tá pisando na pilha de dinheiro. Justamente. O Ian, ele é o leprechão, é isso? De tão baixinho. É o lepretão. Iota. É o lepretão. E aí é o nosso Seu Jorge, é isso então. Boa, Seu Jorge. Bom, é isso aí, essa foi a nossa abertura. Gostou da abertura, Ian? Gostei, já fizemos melhores, cara. Ah, tomar no meio do seu c***. Vamos pros Shmails. Nerdmail. É isso aí, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails do Nerdrops, referente ao Nerdrops 87. Temos aqui o membro do time A, Guilherme Baldi. É nozes! E o membro que foi promovido ao time C, Ian Marlon. É isso aí, time C, cara. Um dia eu chego lá, hein? Agora você não faz a piadinha, né, sem vergonha? Ah, é, tá bom. Vou lá. E você, que time é teu? Bateu na trave e voltou no seu. Então é isso aí, vamos pro nosso primeiro recadinho. Vamos lá, time C. Recadinho, primeiro, é Rádio Animix, às terças-feiras, é isso? Isso, às 4 horas da tarde. Isso, é o programa que vai ao ar na segunda no site, terça-feira tá lá pra você ouvir Rádio Animix, cultura japonesa, animes, mangás e etc. É o dia todo e nas terças-feiras às 4 horas da tarde, Nerdrops. Isso aí, acessem www.radioanimix.com.br. Próximo recado, né, pra quem não sabe, terminou a promoção Barba da Taverna do Ogro, nós tivemos aí a premiação, nós tivemos a divulgação do resultado na quarta-feira, vocês confiram aí no link, vai estar no post também, foram bastante legais, o primeiro colocado fez uma mega montagem bem feita, o segundo colocado, meu, a mãe botou o filho pra trabalhar. É assim, vamos avisar, né, que nós não tínhamos um segundo colocado, nós tínhamos apenas um primeiro colocado, mas aí nós achamos a segunda foto também muito boa, a gente deu aquela choradinha, né, será que não tem como? A gente tinha coração bom da Taverna Ogro, você fala, quer saber? A gente vai dar mais um pra vocês, então. Cara, a Mariana é gente boa pra caramba, né, cara, não tem como. Ela não pode ver a gente chorar. A gente começa a chorar, cara. Ai, tá bom, eu não aguento ver homem chorando. Ai, cara, meu, pessoal da Taverna do Ogro, mais uma vez, 100%, gente boa pra caramba. Pessoal, recebeu aí o prêmio, por favor, mandem fotos pra gente, a gente vai ficar muito agradecido. Por favor, a gente vai colocar aqui na nossa galeria, em breve estará disponível pra todo mundo poder ver. E já que vocês gostam de promoção, outro parceiro nosso, Pablo Sica, da Loja Nerd, disponibilizou uma plaqueta do Don't Feed the Trolls, direta da sua loja virtual, que está de cara nova, não deixem de acessar lojanerd.com. E como você faz para participar, Guizão? Acho que quem conhece o Nerdrops, né, cara, já tá, sabe de cor já, é super tranquilo. É o seguinte, vocês já, presumimos que sim, já seguem o Nerdrops no Twitter. Então, o que vocês vão ter que fazer agora para concorrer a essa plaqueta animal Don't Feed the Trolls, que é o seguinte, vocês vão também seguir a Nerd Loja, prestem bem atenção, @nerdloja e o Nerdrops e dá o retweet post do cast que vai ser em segunda-feira e você vai estar concorrendo, é sorteio, pode ficar tranquilo, todo mundo tem chance igual de ganhar. E não deixem de acessar o lojanerd.com que está de cara nova. É isso aí, então vamos passar da sessão mimos para os nossos ouvintes, para os e-mails. E o primeiro e-mail da semana é do Eduardo Coiso, é isso mesmo? É, nosso querido ouvinte Eduardo Coiso, que também atende pelo nome de Eduardo Coço, mas né, é um apelidinho já esquecido. conhecido. Ele é de São Paulo SP, tem 32 anos e ele diz o seguinte: amigos nerdropianos, esse cast foi muito legal, apesar de a maioria das opiniões das notícias terem sido negativas. Que mentira. O pessoal tava azedo. Tava azedaço. É, o Nerdrops bullying, né? Mas você viu por que agora a gente voltou a pôr só um carioca no cast? A gente botou dois no último, cara. Ninguém falou bem de nada. Tá vendo? Cara, eu li essa semana no Twitter até que não sei quem falou que todos os blogs estão comentando sobre bullying e o Nerdrops é o único que tá praticando, né? É o Penexa. É, foi ele mesmo que falou. Ele tem que meter o nariz nesse assunto, né? Um beijo, boneco. Ele continua dizendo aqui: eu gostei muito do novo trailer do Lanterna Verde, só espero que não seja um filme muito paradão. Afinal, já constatamos que apenas algumas cenas de ação não agradam aos fãs de super-herói. Maior exemplo de Superman Returns, que acho que não existe, né? Porque, cara, ele fala que Superman Returns é um exemplo, não tem nem ação nenhuma no Superman Returns pra comparar, né? Não, enfim. Ó, já constatamos que apenas algumas cenas de ação não agradam aos fãs. Ah. Maior exemplo disso, Superman Returns. Mas que cena não... de ação que tem Superman Returns? Ah, tem uma. Tô louco que é. Tem o avião. Ah, só. Caralho, avião, tem o assalto ao banco, tem a hora que ele briga. Tem a hora que ele vai salvar o avião, né? Tem a hora que ele briga hora... dentro da ilha. Pô, tem umas horas sim, cara. Não é tem aquela... hora que o avião, né, vai cair, né? Muito né? Tem o avião também. aquele que o avião cai no estádio, não tem também? Aquela do avião eu nem conto como uma cena de ação, cara. Ô, louco, cara. Então, eu conto mais, aquela que ele tá zoado, que eles estão do último avião, tá ligado? Eles estão saindo do lado do avião, que ele tá zoado lá com a kriptonita no corpo lá. Aquele eu conto mais como cena de ação do que essa aí, cara. Caramba, não é tão mal mesmo de cena de ação, mas tudo bem, vamos lá. Bom, ele continua dizendo aqui: tem que ter muita ação, senão vai ser fracasso mesmo. É, quando a gente fala de filme de herói, né, cara? Super-herói, principalmente, tem que ter ação, né, cara? É, não dá pra você ficar fazer um filme de super-herói que não tem ação. Cara, você vê aquele Hulk, primeiro Hulk lá, que queria uma coisa mais psicológica, né, cara? Hulk cabeça, né? Ficou zoado, é o Hulk cabeça, né, cara? Cabeça de bacalhau, cara. E outra, né, meu? Eu acho que nesse ponto aí o pessoal já acertou em colocar o Zack Snyder, né, meu? É o cara que às vezes nem liga tanto pro conteúdo e parte mesmo pra cima, né? Parte pra agressão, né, cara? É bullying, né, cara? É bullying, né? Tudo é bullying agora, né? Ainda rola câmera lenta do Zack Snyder durante o bullying ainda. Ô, certeza. O terceiro filme de Transformers só existe porque a somatória das bilheterias dos dois primeiros foi absurdamente bilionária. Pelo trailer dá pra ver que será uma coisa meio dark. Ao menos eles tiveram mais tempo pra preparar o roteiro, coisa que não ocorreu com o 2, né? Afinal, parece que foi feito nas coxas por causa do cronograma das filmagens. Vocês esperam alguma coisa mesmo de Transformers 3? Dark of the Moon? Isso. Qual outro Transformers 3 você conhece? É, vai saber, né? Vai saber. Deixa... Cara, eu não sei, cara. Eu gostei até um pouco do segundo, mas eu não tenho nenhuma expectativa sobre ele. Não sei se é porque também não me interessei tanto em procurar, além das notícias que a gente comenta aqui, mas não sei, cara. Não tem nada sobre ele, não. Nada bom nem nada ruim. O problema do 2 foi a duração, né, cara? Se ele tivesse uma hora e meia, pra mim seria ótimo. Sei lá, uma hora e vinte de filme também estaria excelente. Bom, ele continua aqui, né? Agora vamos falar um pouco sobre a produtora The Asylum, que fez esse Thor toscão, que na minha opinião tá ótimo. Assim, não achei toscão esse Thor, não. Ele falou que pra não confundir com a Asylum Entertainment, que é a produtora da série The Kennedys. Anotado. Então, não confundam, hein? Bem, ela é responsável por filmes lançados diretamente no mercado de home video americano. Ele costuma filmar versões toscas de filmes famosos. Vejamos algum exemplo do filme de Transformers. Eles fizeram os Transmorphers. Do filme Piranha 3D, eles fizeram Mega Piranha. E do filme Battle Los Angeles, eles fizeram Battle of Los Angeles. Nossa, mas... cara. É aproveitar, né, cara? É que nem aquele estúdio de animação brasileiro que pega as animações da Pixar. Aí vira carros, vira carrinho. É. Isso. Caraca, isso é muito bom, né, cara? Ah, é aquela ótimo, gôndola de R$5 de DVD, né? As Island Entertainment também faz filmes próprios, né? Isso, cara. Olha só, ele cita aqui a grande sequência de filmes, né, que eles têm, que é o Mega Sharks versus Giant Octopus e o Mega Python versus Gatoroid, que eu não faço a mínima ideia do que vem a ser um Gatoroid. Gatorade, né, cara? Mas tá escrito Gatoroid aqui. Eu sei, mas... Monty Python contra Gatorade, né, velho? Ia ser muito legal, né? Eu não acredito que eu consiga assistir tanta coisa tosca e mal feita, mas adoro os erros de continuidade. Vale lembrar também que eles adoram chamar atores, né, que já foram famosos pra serem protagonistas dos filmes, né, tipo o Lorenzo Lamas. Nossa, né, Elizabeth Mastrantonio. Caramba, você pode ver que 90% deles tem sobrenome latino, né? É, pode crer. E esse foi o e-mail do Eduardo Cosso. Isso aí, Eduardo Cosso, meu querido, valeu pelo seu e-mail. Cara, um dos maiores comentadores da podosfera brasileira, né, meu? Comentadeiro. O próximo e-mail é do Marcos, o gênio do mal, ele diz o seguinte: olá, amigos, chupa! Bem, e aí, o que aconteceu com o filme do Hobbit? E o Charlie Sheen News? Foi foi uma explosão de notícias, né, cara, sobre o Charlie Sheen, ele deu uma sentada agora. Bem, sobre o filme do Thor, minha teoria é que isso tenha sido um trato. Como o filme principal está uma merda e já não dá pra parar, pediram pra essa empresa fazer esse filme que consegue ser pior para quando o Thor da Marvel saia, compare ele com o outro e o Marvel ganhe. Caralho, velho, essa foi genial. Cacera, os caras sabotaram, né, velho? Oh, a gente tá fazendo uma merda, vou fazer um backup aqui, né, cara? Quando eu comentei dos jogos de Play, não é que eu não saiba que tem muitos jogos, sim, eu sei, mas tanto vocês quanto o MRG só comentam de jogos que eu não vou comprar, embora o 1 tenha muitos jogos, não se tem mais como descobrir sobre eles, isso é verdade. Bem, é isso, um abraço e até depois. O próximo e-mail é de Léo Luz. Nossa, fazia tempo já que ele não escrevia pra gente, hein? Saudação Polar, Oliver, Guizão, Sussi, Argentone, onde quer que ele esteja. Caramba, em que plano será que ele tá, né? Tudo bom com vocês? Antes de comentar o cast... Não, peraí, como assim o nível do Nerdrops caiu tanto para citar em Fada do Dente? Fada, é O Fada do Dente, rapaz. Exatamente, O Fada, ao respeito. Atuação do The Rock é de longe bom? O Ricardo tava bêbado quando disse isso, né? Com relação a Captain America Super Soldier, eu achei o jogo muito fraco. Ok, os gráficos estão muito bons, mas é uma mistura de God of War com Batman Arkham Asylum. E você não gostou? É isso que eu tô achando estranho, tudo bem. Mano, é uma mistura de God of War com Arkham Asylum e não é bom. Tá, é a justificativa dele aqui, né, que são movimentos repetitivos, ação beat 'em up e só, não tenho algo a mais necessário. Por enquanto é só um grande abraço. Mas, pô, Batman Arkham Asylum não é assim, né, cara? Tudo bem, você fala God of War, puta, beat 'em up, beleza, agora Arkham Asylum? Que isso, né, meu querido? Não maltrate, né? O próximo e-mail do nosso querido ouvinte Diego Santos, o filho do Sr. Abravanel. Maoi, né, Droppers e Clodeters. Esse filme do Lanterna Verde pode ser muito bom ou muito ruim. Ele é realmente o Thor da DC. Pode ser. Heróis com grandes poderes são mais complicados de adaptar para o cinema, pois é mais difícil de torná-los críveis. E se exagerar demais na parte de poderes e efeitos especiais do filme, pode acabar ficando galhofa e ou mal feito. Ou seja, se você fizer um filme do Aquaman, tá tranquilo. Sussa. Vai ser ótimo, né? Vai ser melhor do que do Batman. Não tem poder nenhum, né? Vambora. Mas de qualquer forma, eu tenho esperanças de que quando o filme for lançado, ele será bom. Não espero nenhuma grande de produção que vai mudar a minha vida, mas um filme pra eu me divertir. Mas agora, o filme que eu quero mesmo ver é Thor. O Almighty Thor. Esse vale pelo fator bizarro. É o Thor com o seu martelo de alumínio, né, cara? Não, aquilo lá é alumínio puro, velho. Puta merda, é muito ruim. É o tipo de filme que o cara ri mais alto que em filmes que são oficialmente comédia. Que, por sinal, filmes atualmente de comédia não tem graça nenhuma. Caramba, só falando em comédia, a gente tem que comentar. Pânico 4, assistam o quanto antes, cara. Puta, é muito engraçado. Lembrando que Pânico 4 é um filme de terror, né? Não, eles abandonaram, cara. Eles se zoam, sabe? O filme, eles não estão se levando a sério. Então, pelo amor de Deus, ninguém pode ir no cinema querendo levar esse filme a sério. Então, a nova regra do cinema é o seguinte: se você quer dar risada e se divertir, não assista um filme de comédia. Isso. E agora essa do filme do Xerxes, de boa. Eu já não esperava muita coisa, mas agora que perdeu o Zack Snyder e até mesmo o título, cancela esse de uma vez, concordo com você. Se continuar, vai ser um filme genérico que fala sobre o imperador persa Xerxes, assim como tem vários outros filmes que falam de figuras históricas. Com relação a Smallville, eu até caí na trollada do meu pai quando anunciavam a série na SBT, as aventuras de Superboy, né? Caiu do outro lado do meu pai. Calhão, meu velho. Eu já era de se esperar, por isso o Silvio Santos é o rei dos trolls. E realmente, cariocas têm o dom de imitá-lo. Olha lá, imita aí, Mian. Caralho, acho que eu sou o único que eu não sei imitar o Silvio Santos. É exceção, né, cara? Não, ele foi adotado, ele não sabe disso, ele nasceu do Espírito Santo, velho. Alguém tem que nascer lá, né, cara? Deve ter uma disciplina no colégio só para aprender a imitá-lo. Pra finalizar, eu gostei do vídeo do gameplay do game do Capitão América. Que, por sinal, o Léo Luz já falou que é um lixo, né? Apesar de ser uma mistura de God of War com Arkham Asylum, né? Acho que vai ser um bom game. Não é que eu vá comprar, mas parece bom. Bom, essa semana é só. Até o próximo e abraços. É o Diego Santos, 27 anos de Porto Alegre. Ma oi! É, ele foi adotado. Nossa, ficou muito ruim isso. E o último e-mail da semana é do Marino Arthur. Ele é graduando de Direito. Da onde que ele é, Guizão? Ele é de Bauru. Amiguinho nosso, né, Polar? Não, é. E agora garotinho universitário, mudou pra Londrina, todo poderoso. É, por isso que ele fez questão de assinar aqui, né? É lógico. Graduando, né, de Direito. Foi uma semana que ele tá na faculdade, já colocou graduando de Direito, é, opa. Como não? Eu faria a mesma coisa no lugar dele. Ah, você imagina que você faria uma coisa dessa. Bom, ele diz aqui, cartas, incrível. O primeiro cast que eu vi na minha vida foi o Nerdrops 15, que foi o episódio com 3D. E quando fiz isso, eu tava lá em Bauru, no colégio ainda. Parece que faz um século. Depois de uns 6 meses, eu voltei a ouvir o cast e pensei, o Nerdrops passou uma importante fase da minha vida comigo. Desde o terceiro colegial, passando pelo extensivo e agora na faculdade. Ó, Marina e Nerdrops, uma história de vida. Dá até pra pôr uma musiquinha romântica, assim, edificante. Isso, bota a musiquinha. E o legal é que o cast continua aquele cast garoto, aquele cast de várzea, continua muito bom. Eu sou da época de piadas com manicômio e coisas assim. Pô, essa é das antigas, hein, cara? Manicômio caprichado. A qualidade do cast aumentou, o áudio melhorou, a equipe se aperfeiçoou, modéstia à parte, né? Agora o Ian faz parte. E a edição melhorou, mas continua tão bom como sempre foi. Estão de muito parabéns, grandes abraços a todos e valeu por cada risada. Esse é o nosso querido amigo Marino, que bom, cara. Que... Ô, Marino, que bom que você voltou a ouvir, cara. Eu espero que você realmente esteja gostando mesmo, continue com a gente. Dessa vez, não pare só por causa de uma maldita faculdade. Só uma faculdade, né, cara? Se fosse, porque isso só vai definir uma coisa importante, né, cara? Se fosse uma coisa importante de verdade, né? Uma faculdade. Exatamente. Se por acaso isso fosse definir seu futuro... Aí você podia pesar. Cara, um abraço. Ele sempre foi, sabe, super fã nosso. Ele encontra a gente, ele vem conversar. Meu, o cara é muito gente boa mesmo. E boa sorte aí, né, cara? Nessa empreitada nova aí, fazer faculdade. Faça direito, né? E não saia virgem de lá, hein, por favor. Gostaríamos também de agradecer a todos os nossos comentaristas que participam das discussões do post do cast. Nós não vamos ler agora, mas nós acompanhamos tudo isso. E vocês podem ter certeza que a gente não deixa isso passar em branco. Galera, a gente agradece muito os comentários de vocês. A gente vê que a galera começou a discutir mais, né, sobre os assuntos nos comentários. Tá, galera, valeu, obrigado mesmo. E é o que a gente quer, cara, que a sessão de comentários do Nerdrop seja um fórum pra vocês discutirem e comentarem sobre as notícias. Quem sabe até fazer amizades, né? É, quem sabe a gente não causa um casamento. Pois é. Seria legal, hein? E aqui, conosco, né, representando todos os colaboradores do Nerdrops, Ian. É isso aí, galera. Agradecer também, cara. Os colaboradores essa última semana mandaram muito bem. O site bombou de notícia. A galera mandou mesmo, sacou? A galera compareceu. Tá todo mundo de parabéns. Agradecer aí. Quem é colaborador e não tá colaborando muito, pô, por algum motivo, faculdade, essas coisas poucas, né? Trabalho. A gente tá com vocês também. Agradecer em geral, sem pegar ninguém especial. Que o trabalho da semana foi muito bom e continuar assim, né, cara? A tendência é crescer, é melhorar. Cara, é isso aí, meu, porque o The Drops tá longe de ser só a gente, né? Pô, eu fico contente, mas a gente teve a volta do Leandro essa semana, o cara sempre mandando sempre muito bem nas histórias. Tivemos a estreia do Jefferson Navarim. Também tivemos uma coluna foda do Guilherme Costa, cara, que é uma resposta muito boa pra esse bando de babaca que fala que o problema de todo mundo é videogame, né? Foi bombou no Twitter essa coluna, cara. Eu vi vários retweets até de pessoas significativas com bastante followers, né? Dando retweet nessa coluna aí. Não deixem de comentar e de compartilhar, né? A Drops aí é nossa, de vocês. E quem quiser ajudar a colaborar, fiquem à vontade. Simbora pro cast, galera? Simboga, né? Cinema. Vamos para os destaques de cinema. Fox já planeja mais um X-Men depois de First Class. É o Second Class. Boa. A classe econômica foi o Wolverine. possível diretor pra The Wolverine. Confirmado um vilão para o... Puta, sempre eu caio com essa bosta, né? Confirmado vilão e ator para Man of Steel. E MGM cogita atores para Robocop. Sony fecha com a MGM e acerta o lançamento para o Bonde de 23. Parada meio carioca, né? Bonde de 23. Bonde de 23 é o nome de... Eu ainda ia pras notícias agora com o MC Catra. Sempre, né, velho? E eu fiquei com medo, porque a notícia, a chamada começa Sony fecha com a MGM, né? Pô, foi as duas juntas, né? Fecharam, cara. E vão lançar um bonde. E os estúdios da Fox acabaram de lançar aí o primeiro trailer da nova investida da franquia O Planeta dos Macacos. Não, eles não desistiram. O filme que marca a estreia aí no dia 5 de agosto, né, sendo este o sétimo filme, né, de uma série que começou lá em 1968, né, sendo o último aí, né, aquela pérola dirigida por Tim Burton, estrelado por Mark Wahlberg e tal. Acabou, né, não agradando crítica, nem fã e até mesmo os cineastas e atores envolvidos, né. Mas enfim, o Rise of the Planet of Apes, que é o novo episódio aí, ele já conta com um elenco, pelo menos na minha opinião aqui, bem melhor, né? Conta aí com James Franco, é atriz lá do Quem Quer Ser um Milionário, a Freida Pinto. Quer fazer piada, Sussa? Eu posso passar pra frente? Não, vai. Vai fundo. Bom, ainda contamos com o Brian Cox, aí também de Supremacia Bonnie, X-Men 2, e também com o Andy Serkis, né? Que fez o Gollum lá em Senhor dos Anéis, e também fez os movimentos de King Kong. E aqui ele também vai dar vida a outra criatura aqui, né? Dessa vez o macaco Caesar. O filme original, que o cara vê lá, a Estátua da Liberdade, se passa quanto tempo, né? Mil anos, sabe dizer assim? Eu não lembro, cara, faz tempo que eu assisti, mas eu acho que não tem estipulado uma data certa, né? De referência de tempo, ele não tem nada, né? A única coisa que tá lá é a Estátua da Liberdade, né? A única referência que ele tem de um dia, sabe, de um passado que um dia existiu, e nada mais, né? E isso eles reforçam bastante até com o último filme e fraco, né, do Tim Burton aí. Mas, assim, esse daqui eu tô achando que ele tem uma premissa, assim, um pouco melhor pelo fato de ser totalmente diferente, né? Não vai ser aqueles macacos totalmente inteligentes, não vai ser aquela mitologia que a gente já conhece, né? É que eles vão começar a desenvolver até chegar naquele ponto. Eu achei bem legal, viu, cara? Eu vou te falar que quero assistir essa merda no cinema. Essa parada de prequel tá na moda, né, cara? O lance agora é fazer isso, né? O lance agora é namorar pelado. Com macaco? É, véio, se for bonitinha que nem a do último filme, não vejo empecilho, não. Eu vou te falar, cara, que até o último filme, apesar de ser fraco e tal, tem bastante coisas caprichadas, tipo o cenário, né, cara, que varia de algo moderno pro rústico, assim, de uma hora pra outra do filme. Oh, mas, olha, você falou do cenário aí, mas também era o Tim Burton, né, cara? Tim Burton é foda, né? Nesse quesito aí, não dá pra falar mal do cara. É, com certeza. Então, realmente, apesar desse filme do Tim Burton ser fraco, como realmente foi, cenários, cara, pô, são muito legais. E o figurino também, né? As fantasias, a gente vê que não tem nada CG lá. Em termos de fantasia foi bem legal, só que eu acho que, assim, a culpa não foi nem do Tim Burton, mas é de explorar algo que já tava muito, assim, desgastado, né, cara? Já, pô, o Senhor dos Macacos, o Planeta dos Macacos, desde... Senhor dos Macacos é foda. Peter Jackson, né? Desde o momento que ele foi lançado em 68, cara, pô, mas saiu 5 sequências, uma atrás da outra, e à medida que ia saindo, ia sendo, sabe, uma mais fraca que a outra. E assim, eu acho que esse, ele tem a oportunidade, cara, de explorar algo que a gente nunca viu, né, que é o fato dos experimentos científicos aí desenvolverem a inteligência do macaco e depois eles se rebelarem. Pro começo da mitologia, né, dá aquele ar de coisa fresca, né, cara, que a gente não vai ver um monte de macaco. Você tá louco? Coisa fresca, um monte de macaco viado. É, o macaco fresco lá, você pode ver que ele é meio ruivo, assim, né? É, um mico leão dourado. Mas, enfim, o filme tá estreando, né, dia 5 de agosto aí, e pra quem quer referências aí, né, de outros filmes aqui, é a Weta Digital, né, vai estar responsável pelos efeitos visuais aí. Ela só fez Senhor dos Anéis e Avatar. A Weta também tem a ver com o Distrito 9, não tem? Ah, pode ser, pode ser. ser, mesmo porque o Peter Jackson apadrinhou o Neil Blomkamp lá, o diretor. E ele usou, acho que do próprio estúdio, né? Então, você tem um currículo bom e invejável, né? Assim, eu ainda não vou defender muito, né? Porque aqui eles, de novo, vão apostar em criaturas em CG, né, cara? Sabe o que eu aposto? O Boga do Polar. Esse filme vai ser bom pra caramba. Beleza. Acho que é capaz já até de se salvar dessa. Esse filme tá nas mãos do James Franco. Ai, que piadinha. E na semana passada saíram fotos de bastidores, fotos do set de filmagem do novo filme do Homem de Preto. E nas fotos a gente vê aí o Will Smith e o Josh Brolin, que vai interpretar o agente K, né, que vai ser o Tommy Lee Jones, mais novo, né? As fotos não mostram nada, né? Só mostra o Josh Brolin caracterizado, que realmente ficou muito parecido com o Tommy Lee Jones novo mesmo, né, cara? Eu acho impressionante, cara, que o Josh Brolin, cara, o pessoal tá sempre que eles querem fazer alguém parecido com algum personagem aí, eles fazem o Josh Brolin ficar igual, cara. É o Jonah Hex, né? E deixaram igual dos quadrinhos. Ele também fez aquele filme do Oliver Stone lá, o W, que é a vida lá do George W. Bush. E o cara, impressionantemente, ficou parecidíssimo, cara. E aqui, como o Tommy Lee Jones mais novo, né? Porque já a história vai envolver viagem do tempo e tal. O Will Smith, o personagem Jay, no caso, né? Vai viajar no tempo e encontrar o que seria o agente K aí mais novo, né? Isso daí na década de 60. O Tommy Lee Jones participa do filme ou não? Participa. Ah, então vai fazer uma participação especial, né, cara? Deve ser pouca coisa e depois quem assume, eles colocando esse lance da viagem do tempo, com certeza quem assume totalmente aí o filme é o Josh Brolin mesmo, né, cara? Até porque ele tá velhão, né? Os caras iam precisar fazer muita maquiagem, né, pra fazer ele novo. Mas aí, depois dos dois filmes tão empolgados, mais ou menos, ainda mais sabendo desse lance de viagem no tempo, o Josh Brolin, tudo mais? Cara, faz tempo que eu não vejo nenhum filme do Will Smith de comédia, então eu tô empolgado por isso. Faz sentido, é bom ponto, né? Tem tempo que o Will Smith não faz essa comédiazinha com a aventura. E eu gosto de Josh Brolin, cara. Ele no Bravura Indômita, eu fiquei chateado pelo fato do personagem dele aparecer pouco, que o cara, porra, ficou muito bem caracterizado também como, cara, vilão de western, né? E, assim, a gente sabe que vai ser um filme curtíssimo, né, cara? Tudo que o Barry Sonnenfeld dirige, ele já é um diretor que fala que ele não gosta de filme longo, né? E o último filme do Homens de Preto foi uma canastrice só em 1h20 de filme, né? Hoje em dia o padrão tá 2 horas, né? Pra tudo que é filme, tu vai ver uma comédia romântica 2 horas, filme Emmanuel, de comédia não, uma aventura. É o padrão, né, cara, da indústria, 2 horas. Ficar 2 horas ali, tec, tec, tec, tec, cara, cansa. Cara, olha só, imagina. Vou colocar um ponto agora. O primeiro Wolverine, cara, se de repente tivesse sido dirigido por esse cara aí, tivesse, sei lá, 1 hora de filme, eu acho que o filme seria muito melhor do que foi, viu? Mesmo sendo comédia, né? O filme do Wolverine, cara, tinha que ter sido filme mudo e com aquela música inglesa, sabe? A de aceleradinha. Ia ser um filme com muitos cortes, né? Cara, olha só, além do Tommy Lee Jones, o Josh Brolin e o Will Smith, também vai estar aí Sacha Baron Cohen, cara. Nada mais, nada menos que o nosso repórter lá do Cazaquistão, o Borá. Ele com certeza vai ser um alien, cara. Ah, bem bizarro. Isso. Sacou? Aquele Wolverine acting dele, que ele é muito over. Um alienígena que vai estar invadindo USNA. O melhor é o hino, né, velho? Ele cantando o hino é fabuloso. Bom, é isso. A Fox, ela tá muito confiante nesse novo X-Men, o First Class, e tá, nossa, vai ser muito bom, que não sei o quê. Comentaram já um novo X-Men, né, seria o X-Men 4, continuação direta do 3. Além disso, eles já estão planejando uma sequência pro First Class. Seria o Second Class, né? É isso, Oliver Pérez? Apesar de já ter um, né, de segunda classe, que é o Wolverine. Sabe quem que é o segunda classe do Nerd Drops? Caralho, cara. Que gratuito. Do nada, né? Não precisa nem... Nada. Não precisa nem tô falando sobre algo, né? bagulho aleatório. Ó, e o novo filme aí dos Mutantes da Marvel, né, vai ser lançado pela Fox, é dirigido por Matthew Vaughn e conta a história da primeira equipe dos X-Men, a primeirona mesmo na década de 60. O filme conta aí com a presença do Magneto, do Xavier e os seus respectivos atores. E a estreia do filme acontece dia 3 de junho de 2011. Tá logo aí. Já vaza. O pessoal tá detalhando que a história agora vai se passar em 1962, que é um ano ainda que tem fortes influências da década de 50, ainda, né? Talvez mostre aí muita cultura hippie, né, cara, da época, assim, o que é bem propício mesmo, né? Eu realmente, por tudo que foi mostrado o filme, assim, tô até confiante, cara. Vai ser aquele típico filme de que o pessoal tá fazendo algo atrativo com muito pouco, até. Ele tá com uma cara de ter custado pouco, assim, tipo o primeiro X-Men mesmo. Aqui a gente vê, assim, tem certos atores que são conhecidos no meio de Hollywood, né? A gente falando aí em economia no cinema, mas que ao mesmo tempo eles não são grandes nomes, né? Ô, velho, o filme foi filmado no Canadá, é baixo orçamento, fica tranquilo. Com certeza, amiga. Mas, assim, ainda eu acho que eu vou sentir um pouco falta, assim, de eles colocarem o Ciclope e a Jean Grey, né? Que eles são, cara, praticamente os primeiros alunos, mas isso daí é um prequel, isso daí que é antes disso ainda, né? É, cara, eu espero que o filme seja bom, porque se não for bom, o Polar vai perder o Boga. Nossa, eu tô apostando muito o Boga dele hoje. Bom, é isso, e vamos contar aí com o filme o quanto antes. Beijo, tchau. Bom, e depois do Darren Aronofsky ter desistido aí do projeto do Wolverine, a galera ficou aí na dúvida sobre quem poderia assumir o lugar do diretor. E eis que surge agora o nome de Duncan Jones, responsável até agora por 2 filmes super elogiados, né? Que é o Lunar e mais recentemente aqui o Source Code, que chegou como Contra o Tempo, estrelado aí pelo Jake Gyllenhaal. E agora, segundo informações, ele está em contato com a Fox e pode ser que ele se encarregue aí do novo filme do Wolverine. O Duncan Jones, pra quem não sabe, ele vem de uma família muito tradicional dos Estados Unidos. O pai dele e o avô dele eram ambos aqueles caras que fica indo atrás de coisas antigas. Indiana Jones. Paleontólogo. Isso. Era o nome do pai dele, exatamente. Era arqueólogo. Ele era arqueólogo, exatamente. Eu posso até voltar um pouco mais ainda no passado da família dele, que era uma família de piratas antigamente, família Jones. Ah, é. Tivemos grandes piratas aí com o sobrenome Jones. A família dele não era grande, era um povo, né? Isso. Bom, largando mão das brincadeiras aí, o que acharam da escalação? Não, né? Ainda tá sendo só sondado pela Fox. Então, o Lunar é um filme que eu tenho muito vontade de ver. O pessoal sempre me fala bem dele. E, bom, o Source Code aí, ele estreou recentemente nos Estados Unidos. Volta no tempo, encarna na vida do cara lá, tá? Eu não, nem sei do que se trata, cara. É um filme com o Jake Gyllenhaal. É aquele filme que ele tem que impedir o descarrilhamento do trem. Que o Jake Gyllenhaal, ele volta no tempo, tá? É legal, é legal. Como é que você sabe se você ainda não estreou? Ô, velho, a gente se encontra nas montanhas, todo verão. Ah, tá. Isso aí, cara, tá com maior cara de notícias jogadas, sabe? Parece que a Fox lançou a notícia pra ver qual vai ser a repercussão e aí sim procurar o cara, porque eu acho que nem deve ter entrado em contato com ele ainda. É, e outra, apesar de, assim, de ele não ser do mesmo estilo do Aronofsky, muito artístico e tal, né? Que nem a escalação, assim, que eles pretendiam antes, é um cara que o público dos filmes dele é mais ou menos aí, assim, um tipo atinge uma parcela do outro, né? Eles têm os públicos quase iguais, né? Pros filmes deles. Então pode ser aí que a Fox, né, tenha tido aí um ato de esperteza aí, né? Sem, tipo, dispensou não, né? O Aronofsky pulou do projeto, mas eles podem pegar aí um 6 por meia dúzia, quem sabe, né? Não, e fora que é um cara com 2 filmes só no currículo, a Fox vai poder meter o bedelho no filme à vontade, né, cara? Não vai ter essa coisa do Aronofsky que queria fazer o filme sozinho, sem interferência. Tu acha que com a saída do Darren Aronofsky, a Fox pode cometer de novo a escorregada que deu no primeiro filme? Ah, com certeza, cara. Não tenho dúvida disso. Inclusive, eu aposto também, eu vou tomar a liberdade aqui do Stussy, de apostar o Boga do Polar também, que o motivo do Aronofsky ter saído foi isso, cara. Com certeza, esse papo de família não enganou ninguém. Não engana, né, velho? É foda. É. Não engana ninguém. Mesmo porque, né, o cara é diretor. É tipo, são ossos do ofício você viajar, né, cara? Então, quer dizer, com certeza certeza não seria nem a primeira e nem a última vez que ele viajaria pra fazer um projeto, né, cara? Puta, aí, o cara é separado. O cara é separado. O cara não é nem casado mais com a mulher, só com o filho, beleza. Mas, porra, quem ela fica vendo? Porra, não. Mete essa, cara. Posso meter outra, então? E como sempre, né, já venho trazendo aqui, é quase uma sina essa desgraça. É, bom, já tô, bom, eu comecei a falar de uma... Quando eu começo triste a notícia assim, vocês já sabem que é do porra do Super-Homem, né? É verdade, cara. Eu começo a notícia triste e pra falar que Zod... Sabe o Zod dos Power Rangers? Então, não, é sem o R. Bom, Zod vai ser o vilão aí do novo filme do Homem de Aço, tá? Pra quem não lembra, já teve um General Zod nos filmes mais antigos e tal. E o ator já confirmado para ser o Zod vai ser o Michael Shannon. É, o Michael Shannon. Ah, cara, desculpa de falar essa notícia assim. Eu acho que ela tem que ir desse jeitinho mesmo, sem edição, pra galera ver como é sofrível essa desgraça. Mano, os caras estão enrolando demais pra fazer o filme. Michael Shannon, né, cara? Com essa cara que ele tem, poderia fazer o General Fod, né? Cara, ele é vesgo mesmo na vida real. Essa foto ele tá muito vesgo, mano. Porra. É que ele tá. Ai, não, ele tá com um olho na Kryptonita e outro no Super-Homem, né, velho? O Michael Shannon aqui, né? Ultimamente ele tá mais em notoriedade pela série exibida lá na HBO, a Boardwalk Empire. Oliver, não importa o que esse cara faz. Tem uma pergunta pra você e eu quero que você me responda com sinceridade. É. A hora que ele vier girando, voando e for cair na Terra, aonde esse filho da p vai cair? Em alguma colheita, né, cara? Colheita maldita, velho. Colheita maldita. Papéis que eu lembro, eu não sei porque eu só lembro dele, velho. Ele é o cara que ficou trancado no porta-mala do carro do Will Smith, velho. Sabe, no carro do Will Smith não, era o carro do Dan Marino, velho, que eles pegam e começam a destruir a cidade, velho. Enquanto isso, ele tá no porta-mala. Né, cara? Tô na maior esperança desse filme aí, que eu queria muito ver um filme de ação do Superman, cara. É que isso daí foi obra do último filme, né, Ian, cara? Ele só te deixou mais ávido pra um filme que tem ação. Cara, na verdade, isso daí foi um marketing do cacete do Bryan Singer e ninguém acreditou, né? Não, cara, eu conheço gente que tá esperando mais tempo do que eu, filme de ação do Superman. Então, é só por isso que eu fico tranquilo. Tem os negros que não iam ver. Super-Homem, cara. É isso que eu sinto pro Super-Homem. Bom, e depois de toda a comoção que gerou, né, o Brasil ficou em festa depois do anúncio do José Padilha, o diretor do Tropa de Elite 1 e 2. Só um adendo aí, eu caguei e andei pra isso, viu? Então, depois do José Padilha ter sido anunciado como diretor do remake de Robocop, começou a sair um monte de lista aí, um monte de possíveis, prováveis candidatos pra fazer o nosso querido agente Murphy, né, o Robocop. E são três nomes até agora e nenhum dos três agrada a mim, e eu duvido que agrade a qualquer pessoa no mundo. Os três nomes pra fazer até agora cogitados são Keanu Reeves, Tom Cruise e Johnny Depp, sendo que um dos três foi contatado oficialmente pelo estúdio, né? Cara, o que vocês acham disso? Caralho, Johnny Depp ia ser o máximo. O cara já tem meu voto. Fala sério. Eu não gostei. São todos muito carismáticos, velho. Imagina. Keanu Reeves é carismático onde? Pô, cara, queira ou não queira, ele é. Você nunca assistiu Bill e Ted? Ah, caralho, 1980. O Keanu Reeves, ele tem o dom, assim. Ele não é um ótimo ator, isso daí é óbvio. Mas ele sabe escolher os filmes que ele faz, cara. A diferença dele é essa. Eu acho. Com a gente. Eu acho que tinha que ser pego, vai, tipo, um ator desconhecido. Pô, sabe quem ia ficar muito bem nessa porra desse papel? O Wagner Moura. Tá bom. Era um abusado estereótipo, né, cara? Eu lembro que o outro policial pesadão, o Tira Pesadão, também chamava Murphy, né? Que Tira Pesadão? O Tira da Pesada. Viu aí? Fiz a escada pra piada, viu? O Tom Cruise não ia caber na armadura, velho, do Robocop. Puta, pode crer. O pessoal ia colocar, ele ia pisar em cima do joelho, né, do Robocop. É Robocop, não é um filme sobre mechas, né? Aqueles Mac Warriors, tá ligado? Não, aí, tem um detalhe bacana que me ocorreu agora, cara. O Keanu Reeves, de repente, seria um bom Robocop, cara. Ele daria um bom robô, porque expressão facial ele já não tem, né? É, exatamente. E ele sabe jiu-jitsu, né? Cara, eu vou te ser bem sincero, cara. Essa notícia foi a mais sem noção que o pessoal lançou. Cara, Johnny Depp e Tom Cruise Cruise pra Robocop, cara. Pô, eu aposto boga do Polar, velho, que nenhum dos dois vai ser, cara. Mas aí, vocês acham que é cabível? Porque o Robocop, assim, ele foi praticamente feito pros anos 80, pro começo dos 90, né? Pra aquela época, assim, que qualquer coisa do gênero empolgava. Você acha que a mesma temática, cara, vai perdurar aí nos dias de hoje também, cara? Tem uma dúvida quanto a esse filme, assim, uma parada que me assusta muito. Que o Robocop, ele é meio lentão, né? Ele é meio lerdão, ele anda devagar, daqueles passos calculados e tal. Eu acho que isso, hoje em dia, vai ficar muito escroto. Tu botar aquele cara robôzão andando devagarzinho, sabe? Exatamente. E até nos filmes antigos, né? Ele enfrentou robôs ninjas muito mais avançados que eles, lembra? Não, pode crer, cara. E esse passinho lerdo dele de C3PO... Não, C3PO, pô, C3PO é rápido, pô. Ele tem uma esteira. C3PO é muito mais rápido que ele, cara. Ele dá é todo lerdão, fazer, isso. Dá pra fazer corrida de cavalo com os dois. Não. Eu acho que esse nome, eu li no site de uma amiga minha, ele vai fazer parkour, velho. É, ser maneiro, né? Um robô de quase uma tonelada pulando, né? Para que ele pula na árvore e cai a árvore. Aí ele sai correndo e pula no prédio e ele entra, tá ligado? Metade do corpo pro prédio. Bem dessas. Cara, sabe o que me deixa alegre em Robocop, Oliver Pérez? É em saber que a MGM tá meio que se reestruturando aos poucos, né? Inclusive, a Sony fechou aí um mega acordo pra fazer o lançamento do novo James Bond, né? O Bond 23. Isso daí foi, não é um gancho, isso daí é um uppercut, né, velho? Que isso, hein, mano? Aí o Sussi manda muito, cara. Tem que chamar mais ele como convidado para esse podcast. Mas foi isso mesmo, sem brincadeira. A MGM aí e a Sony Pictures anunciaram quarta-feira passada que eles vão aí distribuir o 23º filme da franquia do 007. O filme ainda vai contar aí com o ator bonitão Daniel Craig, né? Bombadinho. Bom, mas de qualquer maneira o filme vai ter o Daniel Craig, a Judi Dench, né? Como a M, o Javier Bardem. Não vai estar. Mas ele foi cotado. Ele foi cotado, mas como ele tá com o projeto lá da adaptação de Torre Negra lá do Stephen King, então ele tá fora e é bem provável que entre no lugar dele seja o Ralph Fiennes. Bom, de qualquer maneira, cara, o 23º filme do James Bond, que ainda é o 23º, então não tem problema, o 24º vai ser uma viadice só. Inclusive, quem vai dirigir o 24º vai ser o cara que dirigiu o Batman lá, o... Schumacher. Mas voltando pro 23, um nome cotado do filme vai ser o Red Sky at Night. O roteiro já tá pronto. O novo 007 estreia antes do filme do mundo, então você vai poder conferir dia 9 de novembro de 2012, se não houver nenhum adiantamento ou antecipação da data. Vamos torcer aí pra... O legal dessa notícia é que eles anunciaram que eles vão continuar fazendo a mesma coisa que faziam antes, né? Que a MGM acertava com a Sony pra distribuir. A MGM, na verdade, vai distribuir pra alguns países, né? Com a condição dela, deve ser só a Sibéria, né? Alguma coisa assim. Ai, ai. Bom, alguém espera alguma coisa sobre James Bond? Cara, vai ser outro filme de, assim, de porrada. Eu não sei se esse vai contar com a ação que teve nos outros dois. Mesmo porque quem vai estar dirigindo é o Sam Mendes. A gente sabe que não é bem o estilo dele, né? O Sam Mendes é marido da Eva Mendes, é isso? Não, tá. O Sam Mendes que dirigiu aí Beleza Americana e Frost Nixon, né? É um cara que tem mais a pegada artística também, a exemplo do Aronofsky. Mas enfim, pode dar um ar novo pra série também, né? Que já vem repetindo a receita nos dois últimos filmes, né? Pode ser que nem o nosso convidado passado disse, o frescor necessário, né? Pro James Bond. Oi, Ian. Oi. Mudando, querendo ser polêmico um pouco, cara, o que você achava aquela história de ter um James Bond negro? Cara, sinceramente, pra mim não faz a menor diferença. Eu não gosto do James Bond, cara. Eu acho muito... Você é muito preconceituoso. Você não gosta do cara só porque o cara é loiro. Você acha que a pistola dele seria preconceituoso. Maior? Preconceituoso. James Bond teria uma bazuca em vez de uma Walter PPK. cara. Isso denota, né? Isso denota muita coisa, essa pistolinha dele. Mas não, cara. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que tá tudo... Hoje, comprovadamente, o rosto que mais vende é só independente do filme, assim, só o pôster que mais vende é o Will Smith, entendeu? É o sorriso que mais vende nos Estados Unidos. Acho que tem muito filme com negro aí, bom, acho que não sabe botar um James Bond negro, acho que isso é mó babaquice isso. O James Bond já sacaneia pra c*** os outros, né, velho? Se colocar o Will Smith então, velho, Evangelion, velho. Puta, vai ser foda. Imagina, sabe, que sabe, ia ser tipo o Fresh Prince of Bel-Air, mas do Will Smith, tá ligado? Com o James Bond. É, com uma pistola em vez da lata de spray que tinha puro, né? Fresh Prince of Bel-Air com licença para matar. Caralho. Aí, mudei de ideia. Eu quero. James Bond com o Will Smith. Ia ser muito forte. James Bond. Televisão. Foi isso aí, para promover o novo game da série aí de jogos Mortal Kombat, a Warner lançou uma websérie, né, chamada aí Mortal Kombat Legacy, que para quem não sabe, teve um trailer tempos atrás, né, que o pessoal não sabia se seria uma premissa, se seria um, ou realmente um trailer, né, de alguma coisa maior vindo, mas realmente foi um projeto de um diretor independente, todo mundo gostou, né, deu aquela roupagem mais real pros personagens em Mortal Kombat, e daí então pintou a série aí, produzida pela Warner, né, e ela pretende aí se aprofundar um pouco mais nos personagens do jogo, e bom, e a trama, com certeza aí, não vai ser tão fiel ao jogo, né, que também deve ser um absurdo do caralho, você permanecer com a trama do jogo, mas enfim, o primeiro episódio já saiu. Tem, a gente vai colar o link aí no post. Olha eu falando, parece que eu já sou dono do podcast, né? Você não é dono, mas com apenas a sua colaboração na edição, você ganha 0.1% do Nerd Drops. Bom, assim, eu assisti o primeiro episódio, eu achei legal. Obviamente, né, cara, se você tem uma série de televisão, ela já tem uma despesa mais contida, digamos assim, né, pra um resultado não tão grande quanto do cinema. E a websérie tem o mesmo propósito, só que comparado com séries de televisão. Então, eu vi, achei algumas coisas bem pobres mesmo, mas, cara, não dá pra discutir. O websérie é tipo aquela latinha de R$1 da Coca-Cola, né? Puta, deve ser, praticamente. Mas, enfim, esse primeiro episódio já traz alguns dos personagens bem conhecidos, né? Como Sonya, o Jax, quem mais que apareceu? O Nicholas, o Cage. Puta merda, né, que velho? Piadinha. Curtiu na piadinha do Sussi. Bom, mas enfim, é tudo isso um esforço conjunto aí pra lançar o game, que a gente vai falar breve um pouquinho mais na sessão de games. E aí, assistiram o primeiro episódio do Mortal Kombat Legacy? Assim, eu vou falar, eu até assisti, cara, eu achei legalzinho, bem uma websérie mesmo, só que o trailer, ele tá muito melhor, sabe? É lógico, todo trailer é assim, mas... É, exatamente, mas o trailer tá muito maneiro, cara, eu achei que eu esperava mais. É porque a questão do trailer, que ele não deixa tanta coisa assim, à mostra, talvez, né? Ele, tipo, ele te dá o background de cada personagem, ao mesmo tempo, sem mostrar muito da história em si, né? Então, hoje a gente tá vendo que o fraquinho é a história, cara, mas um capítulo que eu acho que tem um pouco mais de 12 minutos e tal, não dá pra fazer muita coisa. O orçamento, cara, pra isso é super contido, só foi aprovado pra promover o nono jogo aí do Mortal Kombat. Então, tem que entender, né, cara? É muito limitado a fonte pra você fazer um produto, né, 100% bom, cara. De qualquer maneira, eu esqueci o que eu ia falar. Não devia ser coisa muito importante, né? Penny. E Batman, Cavaleiro das Trevas, pode virar um longa de animação, galera. A minissérie clássica, né, do Frank Miller, que é de 1986, e mostra o retorno do Batman, já de meia-idade, combatendo o crime, né, pode ser a próxima adaptação da divisão de animação da Warner, que acaba de lançar o All-Star Superman. Segundo o site, né, Bleeding Cool, várias fontes confirmaram a informação. O projeto ainda tá numa fase bem inicial, né, já que o longa animado de outra minissérie, do Morcego, né, Ano 1, ainda tá sendo produzido, né, então tá na fila aí. A Warner tá lançando bastante coisa, né, de animação dos personagens da DC, né? Cara, eu acho que pro Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas, a minissérie do Frank Miller, né, que se deixa bem salientado, eu acho que, cara, de repente é o formato certo pra você colocar essa mídia em movimento, né, cara? Porque muita gente sempre especulava, pô, o Cavaleiro das Trevas tinha que fazer um filme baseado no conto do Frank Miller e tal, uma adaptação muito absurda pra virar filme, mas ao mesmo tempo não tanto pra virar uma animação adulta. de repente, né? No quesito animação, cara, a DC tá dando um pau foda na Marvel, né, cara? As animações da DC, elas são muito, muito, muito superiores às da Marvel, cara. Você vê que eu não vi essa nova do Thor, né, agora. Dizem que tá muito boa. Eu vi um trailer dela e tá bem bacana. Isso, tem um trailer lá, cara, pô. O pessoal pegou muito bem pra fazer aquilo lá, cara. Não sei no quesito animação. Parece que a animação é limitada, mas o resultado, assim, da a qualidade do desenho em si, né, que é tudo CG, muito boa, cara. Mas... Tá bom, mas no geral, a DC tá ganhando, né, cara? Sim, a DC já vem com uma longa data, não só de animações aí individuais, como de séries animadas também, né? Isso daí foi uma especialidade da Warner com a DC. Aquela Liga da Justiça é muito boa, cara. Então, concordo. Eu acho que, assim, eu aprovaria, cara, em esse projeto virar animação, mas tem que ser uma animação adulta, porque senão você vai, sabe, meio que deixar babaca algo que é muito legal do jeito que é no original. Então, tipo, sendo uma animação adulta, estilo aquele desenho do Spawn, por exemplo, né, que saiu anos atrás, cara, que, pô, era um... Puta, eu tenho VHS, tem aquilo, cara. Ainda tem VHS todos aqui nessa série. Sim, você comprou na banca, seu filho da puta, que na banca eu. De jornal, cara. E era uma animação muito foda, né, cara? Era violenta, era densa. Eu acho que tudo isso tem no Cavaleiro das Trevas e são elementos que não dá pra você eliminar sem que você altere o conteúdo, a essência, né, da história em si, cara. Bom, isso é palavra de quem tem o Cavaleiro das Trevas junto com o Watchmen aqui. São os dois, as duas graphic novels de cabeceira aqui, né? Isso é palavra de quem tem mais de 50 anos, né? E outra, né, o pessoal tá falando que talvez saia uma animação de ano 1, que é outra história bem legal do Homem-Morcego aí, né, que já conta mais as origens dele, né, mais ou menos seria como um Batman Begins dos quadrinhos, né, mas a história é muito boa também. É, cara, é muito simples, né, cara, as melhores histórias já estão escritas, não precisa inventar, né. E isso que Cavaleiro das Trevas conta com outros personagens secundários, né, que são Super-Homem e o Arqueiro... Pô, Super-Homem, né, cara, porra, foda. Entendeu? É nessa que o Batman dá um pau fudido no Superman. Dá um pau fudido no Superman, junto com a ajuda do Arqueiro Verde Maneta. Nossa, mas ele bate muito. Quem seria um ótimo Arqueiro Verde Maneta seria o James Franco, né? É, já tem know-how. Bom, e voltando aí pra TV Charlestim de notícias, né? Supostamente não, porque foi visto e, se eu não me engano, tem gravado. O Charlestim, pra quem não sabe, ele tá com um show, né? Ele vai e faz aquela sua tentativa de stand-up, o que é uma prática comum lá nos Estados Unidos. Quando no último show ele chamou o Chuck Lorre, que tava na plateia, brincadeiras à parte, ele pediu o emprego dele de volta. Então, tem muita gente falando aí que ele pode voltar pra Charlie Hoffman, sabe? É aquela notícia que tá no ar. Vamos me esperar pra ver o que dá, mas é um negócio legal, né? Torcer aí pela volta do Charlie pro programa, nem que seja pra finalizar, mas esperar pela volta dele. Não, pera aí, cara, é isso mesmo, cara? O Chuck Lorre tava na plateia, ele chamou... Chamou, aí ele foi lá em cima, todo mundo aplaudiu, aí ele brincou com ele e tal, e aí ele pediu o emprego dele de volta. É aquela velha historinha, o cara, tipo, vai pôr o outro como vilão, aí todo mundo vaiou ele e saiu fora nesse dia, né? Acabaram vaiando e saindo fora do show dele mais cedo. Caraca, velho, mas então quer dizer que, na verdade, as vítimas podem ter sido nós. Tudo não passou de um argumento pra trollar todo mundo e chamar mais audiência pra série. Muito mais audiência, né, cara? Porque, cara, imagina, eu fico imaginando se esse filho da puta pega Miranda Kerr, que ele quer que ela seja a quarta namorada dele, né? Speechless. Apesar, assim, ele saiu uma vez vaiado só, né? O resto é tudo show com casa lotada, né? Exatamente. Nessa vez que ele saiu vaiado, o criador tava lá. Pô, o cara vai lá sempre? O cara é tipo, tem carteirinha já do lugar. É stalker. É tipo, mulher desprezada, né? Brigou com ele e fica seguindo agora, falando que ama o caralho. É, porque vamos ser sinceros, né, cara? A gente já falou aqui, vamos repetir. Sem Charlie Sheen, cara, Two and a Half Men, eu acho que vai pro arquivo, velho. Não existe. É? Não tem menor. Não pelo fato de ser só o Charlie Sheen sair. Eu acho que qualquer um dos três lá que sair, cara, a série perderia muito, né? Então, não é só pelo fato do Charlie Sheen, é algo que se soma perfeitamente com os três estando juntos lá, né? O nome da série já diz muito, né? O Chorão do John Cry. Mas o nome diz muito já, né? Não tem como o cara fazer a série sem nenhum dos três. Vamos ver, né, cara, se volta pra série. Com certeza, velho, eu tô achando que a gente foi vítima da maior manobra pra, sabe, duplicar a audiência que já tinha a Two and a Half Men. E eu acho que, sei lá, o Boga do Polar se se perdeu nessa. Games. E vamos para os destaques de games. Sega cancela remake de Streets of Rage. BioWare com planos de MMO de Mass Effect. Super Street Fighter 4 Arcade Edition será lançado como DLC. Confira também o vídeo com a jogabilidade de Shang Tsung no novo Mortal Kombat. E depois de 8 anos de trabalho, mandaram o remake de Streets of Rage, feito por um grupo de fãs, né, apaixonados pela franquia de jogos, por água abaixo. O que aconteceu? Eles fizeram um novo visual, uniram elementos do primeiro, do segundo, do terceiro jogo, personagens, histórias, até a jogabilidade um pouco, e trabalharam de novo do zero num código próprio. Super empolgante, não? Só que a SEGA não viu vantagem. Olha, Oliver, tô com você, hein? E proibiu o site criador, né, o Bomber Games, de continuar a disponibilizar o game pra download. Aí os criadores do game entraram em contato, né, com a SEGA, que fingiu não ter visto, antes inclusive do lançamento. Aparentemente tudo tava bem e tal, mas depois de um tempo a empresa resolveu voltar atrás e cancelou, e proibiu, né, porque tem os direitos do jogo, proibiu a distribuição desse remake. Aquele negócio tá ficando bom demais, né, tá melhor que o nosso. É de assustar, né? Imagina, sabe o que eu imagino? Eles deviam tá fazendo um, tá ligado? E falou, pô, ficou melhor que o nosso. Pois é, cara, a gente tem que dar um jeito aí. Vamos proibir a hora que os caras tiverem muito desinteressados. A gente vai lá e contrata eles, né? Eu acho que é um tiro no pé da SEGA, sabe? Uma idiotice. A SEGA é o mesmo caminho da Nintendo, né? Em vez de pegar e fazer o pessoal se empolgar pelos produtos dela, não, vai lá e dá um tiro desse aí. É lógico que vai ficar meio que mal visto isso aí. Mas agora, eu acho que assim, foi idiota, porque agora um cara vai lá e me bota no torrent da vida, acabou. Pra todo mundo tem esse jogo. Mas eles cancelaram o jogo, na verdade, porque a trilha de abertura era Rebecca Black. Mas o jogo, ele já foi disponibilizado pra download, não foi? Já. Aí, ouvinte, se você já jogou esse jogo disponibilizado, o remake feito aí, que o pessoal liberou pra download, a gente não sabe dizer se é grátis. Eu acho que sim, né, já que é um jogo não licenciado, não oficial e feito por fãs. Se você já jogou, põe nos comentários aí o que você achou do jogo. Já foi dito aí que Mass Effect 3 não terá um multiplayer, né? Apesar de ser um RPG, ele não vai ser um MMO, né? Pra você poder jogar, seja no PC, no PS3, ou através da PSN, ou no Xbox através da Live. Mas ainda assim, o diretor, né? O Casey Hudson do jogo, ele comentou que seria possível fazer assim, né? Com que no futuro as pessoas possam aproveitar o universo do Mass Effect com seus amiguinhos. No entanto, isso tudo ele diz que vai depender do sucesso de outro MMO da BioWare, que é o Star Wars The Old Republic. Eles vão ver primeiro a aceitação, pra depois ver se vale a pena ou não levar o multiplayer pro Mass Effect. Vocês acham mesmo que um jogo MMO da BioWare, que também é um sinal de qualidade, ao meu ver, pelo menos, Old Republic, MMO do Star Wars, cara, vocês acham que pode não fazer sucesso? Não, só vai fazer sucesso se tiver um C3PO com esteira, velho. Ah, cara, assim, pode ser que ele comece estourando, entendeu? Pode ser muito legal e tudo mais. Só que aconteceu, por exemplo, com o MMO de Star Trek. Pô, o pessoal começou, aí foi vendo que não era bem o que o pessoal tinha prometido e abandonou, cara. Ficou, cara, universos inteiros aí, desertos, e os caras tiveram que fechar tudo. Mas vamos combinar assim que... Vamos dizer que a BioWare faça um jogo de qualidade, como jogo. Eu acho que ele só não faz sucesso, cara, se o desenvolvimento da interface seja ruim. Porque, por exemplo, se você pegasse um jogo de Star Wars com a interface do World of Warcraft, por exemplo, que é um sucesso, que todo mundo sabe, é simples e não sei o que, tal, eu acho que faz sucesso, cara. Agora, o Mass Effect, então... Então é que eu falo, eu acho que eles não deviam ficar se focando tanto em Star Wars, porque o universo do Mass Effect já é muito rico, cara. Mas é que Star Wars é... Não, mas é que tá, os caras vão querer se basear numa coisa que, tudo bem, é espaço, mas é outra pegada, entendeu? É muito diferente o universo de Star Wars e de Mass Effect. Effect. É, porque vamos ser sinceros também, né, cara? Você vai fazer um jogo de Star Wars, vai fazer o quê? Vão ser 1 milhão de Jedi contra 1 milhão de Sith. E olha lá, né, cara? É, cara, eu acho assim, vocês, quem jogou Mass Effect sabe, cara, a riqueza do universo do jogo, assim, você vai no Codex do jogo, pô, tem coisa pra se perder lá e inserir histórias pra MMO fácil, entendeu? É, assim, o que que acontece? No 1, por exemplo, tem muitos planetinhas, né? Alguns você não pode sequer descer e tal. Alguns você pode descer, mas eles são praticamente iguais, né? É uma questão do jogo, claro, porque ele tem um limite até de ser feito. É, claro. Agora, imagina, cara, isso online, velho, você pode colocar 1 milhão de planeta, velho, riquíssimos cada um. Nossa, vai ser foda. Ah, imagina, cara, o nego faz uma campanha, quem sabe que você pode jogar junto com o Shepard, entendeu? Nossa, velho. Mass Effect é tão difícil, mas tão difícil, que eu me perco na configuração dos jogadores no começo. Caralho. Esse jogo requer muita atenção. Pra terminar aqui, a Game Informer teve acesso exclusivo a uma prévia da quarta e última edição do Mass Effect Evolution, né? Que é uma HQ que mostra o envolvimento do Illusive Man na First Contact War, né? Quem jogou sabe que a First Contact War é quando os humanos entraram numa treta com os Turians, né? É, quando o pau comeu, né? É todo o motivo dos Turians ter um pé atrás com os humanos tá nessa First Contact War. E eles mostram que a Illusive Man, né? O Illusive Man, que é o presidente da Cerberus, estava envolvido lá e vai mostrar o que ele fez, né? Então, pô, eu acho legal, cara, esse cross-media, né, da história. Eu acho super interessante, assim. É um complemento. É uma coisa assim, você não precisa saber disso pro jogo, mas ao mesmo tempo é legal você ter um complemento e saber mais, assim, pra quem gosta do jogo, digamos assim, é um que a mais. É, o Mass Effect, pelo que eu tô entendendo, tá virando um Star Wars em menor escala, né, cara? E vou tem falar seu universinho cara. Expandido, tem o seu... Em breve aí vai ter as animaçãozinhas. Tem, vai ter uma animação, um anime, né, na verdade. É, daqui a pouco vai virar um Star Warszinho aí, cara. Meu, o cara que teve essa ideia, ele já deve estar nadando de braçada. A hora que... Imagina se o nego inventar de fazer uma franquia pro cinema disso. Do Mass Effect? Não, Star Wars. Bom, e depois de terem sido lançadas 3 versões do Street Fighter 4, né, a versão Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 e Super Street Fighter 4 Arcade Edition, muitos games ficaram revoltados. É praticamente o AS do iPhone, né? É, não. Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Street Fighter 4.2, 4.2.1. A Capcom, ele tem esse problema de let it go, né, cara? Porque o 2 também ficou quanto tempo? Puta, ficou 10 anos de Street Fighter 2, né, cara? O melhor também, né, cara? É o classicão, né? Bom, e a galera tava ficando revoltada já, porque saiu a versão arcade e quem tinha as outras versões não tinha a mesma versão do arcade. Pois bem, a Capcom resolveu isso lançando um DLC, que quem tem aqui, deixa eu ver, não é pra todas as versões, não. É pra quem tem só Super Street Fighter 4. É, e a galera sentiu falta, né, na versão arcade dos personagens Evil Ryu, Oni e Yun e Yang. E a boa notícia é que vai ser lançado para PS3, Xbox e PC entre junho e agosto de 2011 é o DLC, né, para transformar aí sua versão na versão Arcade Edition. Bom, e só vai ter direito a esse DLC, né, quem tem a versão Super Street Fighter 4. A versão Street Fighter 4 só não tá com essa molezinha aí, você vai ter que comprar outro jogo. Quem jogou Super Street Fighter 4 aí? Ou Street Fighter 4, o que tá achando? Achei da hora pra caraca. Eu joguei até no iPod Touch, eu joguei, achei irado. E fizeram falta esses personagens aí que o pessoal falou? Isso aí é mimimi de fã, né, cara? Pô, eu acho que não faz falta nenhuma, não. Isso aí, assim, cara, eles nem são os personagens mais top, assim, mas é que tem bastante personagem, né? Principalmente no Super Street Fighter 4. Então, entraram até alguns personagens novos, então a galera queria os personagens antigos que o povo gostava, sabe? Cara, eu nunca joguei com o Evil Ryu, por exemplo. Cara, e o Cyber Akuma, jogou? Não, mas esse pelo menos eu sei quem é, mas quem é Oni? Oni eu não faço ideia de quem seja. Pelo nome, consigo, Oni, cara. Deve ser um demônio, cara. Deixa eu ver. Ah, o Oni é meio Akumão, cara. Ah, meu, eu sei lá, tá, cara. Tem umas reclamações meio besta. É o Akuma sem camisa e que brilha azul. É o Dr. Manhattan, praticamente. É o Dr. Manhattan que fez tratamento capilar, saca? É o Dr. Manhattan com Dragon Ball Z. É, misturado com o Blanca, porque também sai um choquinho dele ali. Ah, cara, tudo bem, vai. Quando você é fã de uma parada, é fácil a gente tirar sarro quando não é fã, né? Ah, eu acho que, cara, com toda essa mudança aí, assim, jogabilidade praticamente se mantém na mesma, mas com a mudança gráfica, né, que é a única coisa que dá pra fazer aí com cada edição do Street Fighter, acho que tá de bom tamanho, né, assim, pra quem não é fãzão, acho que não vai sentir muita falta desses 4, 5 personagens aí que vai estar disponível no DLC. É, eu acho que se pode colocar, acho legal colocar, né, cara. Agora, eu não sei qual a diferença da versão arcade, é só os personagens? Em vez de Press Start, é em Sarah Coin, né, cara. Que filha da puta, velho. Bom, e aproveitando que o Mortal Kombat 9 está saindo hoje, nós estamos colocando aqui no post para vocês conferirem um vídeo. Ah, bom. Achei que vocês estão colocando hoje o link do post para nós. A gente não, mas vocês podem pegar lá no... Estamos deixando aí no post um vídeo da jogabilidade de Shang Tsung. Na verdade, não tem muita novidade. A diferenciado que o pessoal deu, né, nos golpes, que o cara que é alvejado aí, né, parece cenas em raio-x. E tipo, não é aquele raio-x simples, né? Tipo aquele... O homem sem sombra, né? É, você vê os órgãos. Só não vê a pele, né? É. Então, o cara vai fazendo um fade aí meio gradativo, né? Primeiro, fibra de músculo, osso e tal, cara, muito animal a jogabilidade, assim, e as cenas, meu, fodas. Mas, assim, eu acho que a receita é você voltar às raízes, né? Colocar alguma coisinha a mais com um tom mais sério, né? Em vez daquelas babaquices de Babality, Animality e outras coisas que eles quiseram inventar aí no meio do caminho. Friendship, cara, puta. Nossa, Friendship, o nome dele é uma babaquice já, né, cara? Isso aí é um estrobo de cima, né? Acho que a Milena ou a Kitana ficava dançando, né? Assim. Bom, aqui o pessoal tá falando que o background tá em 2D, não é bem em 2D, é aquele, assim, é um 2D. 2D e meio. Com vários planos, né, de profundidade. Então a impressão que dá ainda, assim, de um cenário é 3D, mas a diferença é que ele não é todo navegável, né? Você não vai ter um jogo... É que nem Street Fighter, ele tem uma profundidade toda, mas o jogo é de lado, né? Assim, em 2D, no caso. Não 2D, mas em primeiro plano lateral, né? É só no lado. Side-scrolling. Side-scrolling, você quer dizer, né? É, 2D side-scrolling. Muito obrigado, Ian. Então, e na verdade, essa parte do cenário sem 3D, que você podia navegar em várias partes assim, acho que acabava até tirando um pouco da dinâmica dos jogos passados, né? Não sei se isso foi o grande problema. A exemplo aí que tem do Armageddon e do Deception, né? Por pouco não virava um jogo sandbox, né? Mas... vou dar um spoiler aqui então, hein? Vai lá. Mortal Kombat 9 não é sandbox, mas tem modo história, hein? É, isso é uma coisa legal, porque os outros também tinham um modo história, né? Inclusive tinha outros joguinhos mais babaca, tinha um que tinha Tetris, outro que tinha um estilo de Mario Kart, assim, com os personagens do Mortal Kombat. Mas enfim, vamos deixar o vídeo aí da jogabilidade do Shang Tsung aí no post. E essa notícia continua, por incrível que pareça, no Momento Sofá. E essa semana também, a Valve disponibilizou aí para os jogadores entusiastas do Portal, né? Como vai sair o 2 agora, eles lançaram um novo vídeo mostrando algumas coisas e tal. O mais legal do vídeo é que ele mostra que depois de ter feito toda aquela parafernália, né? De criar a arma e tudo mais, quando um ser humano cai de muito alto, ele se machuca. Então também mostra o que é utilizado para eles não se machucarem, que seria uma mega bota. Digamos assim, né? No vídeo ele até brinca e fala que é cara, mas, sabe? É bem legal o vídeo. Portal 2 tá pra ser lançado aí nos próximos meses e vale a pena conferir. É engraçado que a máquina resgata a arma, né? Mas o resto do que sobra do humano, ele dá uma varridinha, né? É muito louco. É muito legal. É aqueles típicos... demonstração, né, cara, de uso dos apetrechos aí que tem disponível no Portal, né? E essa bota aqui me lembra muito aquelas próteses de Paralimpíada, né? Isso. Exato, pros caras que faz corrida, né? Isso, aquelas de fibra de carbono, né? Isso. O cara que tá narrando o vídeo aí é o J.K. Simmons, né? O J.J. Jameson, da primeira trilogia do Homem-Aranha. Olha só. Vocês já jogaram Portal, não? Eu joguei o 1. Cara. Joguei o 1 também. Joguei, porque o 2 ainda não saiu, né, gente? Não, mas olha só, eu joguei o outro Portal. Tem um Portal em Flash, que é muito maneiro, cara. Não é maneiro. Não, é maneiríssimo. Eu só joguei, o Portal do Flash, cara. Não consegui jogar o É um jogo tão simples, né, cara? É tão assim. Não tem cenários mega elaborados, né? Tem, é todo modular o cenário. É, as armas, elas são. O efeito é legal, mas elas são simples. Assim, não tem nada mega produzido. É um jogo muito animal. É, mas mesmo assim, os cenários ainda continuam sendo bonitos. Tá valendo muito a pena esse Portal 2, né, cara? A história, saber se o bolo é ou não uma mentira. O jogo estreia em breve e vale a pena conferir o vídeo. Ah, cara, esse jogo é demais mesmo, velho. A musiquinha do final, ó. Acho muito louca a parada quando, tipo, entre os portais você consegue se ver entrando, né, e saindo. É, nossa. Cara, é muito bem sacado, assim, cara. É. Com a tecnologia de portal você literalmente pode se foder, né? Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Chinês é flagrado dirigindo carrinho bate-bate em rua movimentada. Semáforo mostra cena de sexo. Homem de 95 anos doa o pênis. E a polícia de Taizhou, na província chinesa de Zhejiang, ficou surpresa após flagrar um morador dirigindo dois carrinhos bate-bate em uma rua movimentada. Logicamente, ele devia estar levando o carrinho pro amigo dele pra expostar um racha, né, cara? É, foi profissional, hein, cara? Convenhamos. O homem tinha sentado entre os dois carrinhos e, enquanto segurava o volante, pisava no acelerador de cada veículo. Exige uma habilidade animal, né, cara? Porque você tem que pisar por igual, né? Ou senão você vai ficar dando volta. O homem, identificado como Zeng, né? Aliás, foi descoberto que só existem 500 milhões de Zeng na China. Disse que estava levando os carrinhos para um parque local. Zeng destacou que não sabia que isso era ilegal, né? Ele acabou não sendo multado, pois a legislação de trânsito local não tem regras para o uso de carrinhos bate-bate em ruas. É, fazer o quê, né? Anotar a placa, cara? Não, e é o seguinte, ele podia bater que ninguém podia falar nada. É um carrinho bate-bate. É pra isso que ele serve, né, cara? Mas sabe o que eu não entendi, velho? Carrinho de bate-bate não, geralmente não tem aquela parada... É, cara. Forte, esses carrinhos bate-bate na China é movido a gasolina, bicho. É os carrinhos de bate-bate importados da Rússia, né? Na Rússia você não anda de bate-bate, o carrinho de bate-bate anda com você. E é movido a vodka. Cara, mas tudo bem, na cabeça do cara, ele ia levar todos os carrinhos 2x2 desse jeito. Ô, muito louco, hein? Muito louco, parabéns. Não, chinês pensa diferente mesmo, né, velho? Ele tava levando um por um, cara, mas ia dar muito trabalho. Sabe o que é mais assustador de pensar? Que ele provavelmente, na China, não deve ter encontrado ninguém pra ajudar ele. É verdade, né? Puta, mas agora, te falar, se tivesse outro cara com mais dois ali do lado, apoiando um racha, ia ser irado. É, segundo informações, ele podia conseguir mais 15 Zang, né, pra ajudar ele. E os moradores da cidade de Nieuwegein, na Holanda, se depararam com uma cena um pouco diferente, assim. Um semáforo de pedestre, toda vez que acendia a luz de pode passar, acendia a luz de pode ter. Ou seja, ele mostrava uma imagem, né, em vez de um pedestre cruzando, de duas pessoas fazendo sexo. Cruzando. Exato, ao invés de mostrar a imagem de uma pessoa cruzando, mostrou duas pessoas cruzando. E é um demais, né? Tinha que ser na Holanda, né, cara? Lá é tudo liberado mesmo. Lá é mais tranquilo, né? Vocês devem seguir a lei, viu, gente? Na Holanda, acendeu a luzinha, é a hora. E o mais impressionante é que as pessoas... Não é impressionante, né, cara? Dá pra entender. As pessoas ficavam apertando o botão, cara, pra ficar vendo a cena. Imagina o regaço que fez no trânsito. Só pra nego ver fotinho de cara metendo. Gente, faltou internet na Holanda essa semana, hein, cara. Mas me diz um negócio, aqui tá falando que as autoridades estão investigando se hackers conseguiram entrar no sistema de semáforos lá. Ah, é, os caras entraram no sistema, pegaram o robô foi lá e trocou a plaquinha, né, cara? É, então, é, cara. Porque não é um tipo uma placa vazada? É, cara, acende uma luz só e é uma placa vazada, os caras trocaram essa plaquinha. Ou lá é uma formação de LED que os caras programam, alguma coisa assim. Não, essa não é de LED, não. Então, o que aparenta aqui, assim, na foto, hacker, só sabe com que ele hackeou, pegou a escada e trocou, né? Ficou com spray, né, velho? Ficou com spray. Isso aí que nego não tem o que fazer, tem que dar uma explicação, né? Daí é o hacker root, né? E um homem de 95 anos doou seu pênis para o Museu Falológico de Húsavík, na Islândia. Paul Harrison, o dono do pênis, ex-dono, no caso, havia prometido doar seu órgão para que ele ficasse em exposição juntamente com os exemplares de baleias, ursos e outros animais. Coitado. Mano, qual o tamanho pilau desse senhor, cara? Pra ficar junto com os ursos e elefante? Não, gente, é um pênis de elefante. Ai, caralho. Finalmente, né? Caralho! O pênis de Harrison, que morreu nesse mês, não pênis ele, né? Bom, mas enfim, o pênis morreu junto. É o primeiro de ser... É o primeiro... O pênis dele morreu bem antes, hein, cara? É, pode ser, né? A gente não sabe, né? É o primeiro de um ser humano a ser doado para o museu, criado já há mais de 25 anos pelo islandês Sigurdur Hashastarson. O problema aí, eu tô me sentindo, sabe, até mal comigo mesmo agora. Bom, segundo aqui, um dos maiores exemplares é um pênis de 170 centímetros de uma baleia cachalote. Que se vocês olharem na foto, é um toco mesmo, né, cara? Esse é o verdadeiro pau, né? Não, mas aqui na foto é do elefante, não é da baleia. Um carvalho, né? Momento Sofá. Bom, e chegou aí o momento mais esperado da semana, né? Excluindo das nossas mentes os falos e os pênis aí da galera, pênis gigantes, trago-lhes dois inacreditáveis links maravilhosos que podem ser utilizados em momentos de solidão e acalanto. Como é que é? Acalanto. Eu não sei muito bem o que é acalanto, mas eu acho que ficou bonito. Não, combina. Combina, né? Tranquilo, fica tranquilo. Bom, primeiro link aí, traz 40, são todas garotas de família, sabe? Tipo namorada do Charlie Sheen. Sim, sim. E aí, pro segundo FAP, pra completar o FAP, temos aí também o concurso de cosplay sexy em vídeo, né, cara? Que vai ser realizado aí em cima do Mortal Kombat. Nós temos já os cosplays aí em vídeo, em trailer HD, mano. Você bota pra carregar, vai trabalhar, deixa o bagulho carregando e a hora que você voltar, você dá play e libera. Unleash the Fury. Tem aí a Sonya Blade, a Sexy Milena e a Sexy Kitana. São três vídeos de peito, tá? Tem que ter coragem de assistir e vocês vão dar um enjoy aí. E é isso, galera. Esse foi o Nerd Drops de número 88, se não me falha a memória. É, contamos aqui hoje conosco no podcast, o não tão grande, Cabelo Sujo e Ian Marlon. Cabelo é muito limpinho, muito bem tratado, viu? Parada de preconceito contra quem tem dread já foi, cara. Tirando a sua mãe, ninguém pode ter preconceito mais. Todo mundo que usa dread é da turma do Jah? É, essa é outra parada, cara, sempre acontece comigo, em geral, quando tá tocando reggae, a galera chega pra mim e fala assim, porra, se amarra, né, moleque? Sei que tu gosta e tal. E, cara, eu odeio essa merda, cara, em geral acha que eu gosto. É Jah lavou? Contamos aí conosco hoje também os onipresentes Guizão e Polar, que apareceram na segunda metade, mas como eles são onipresentes, eles estavam aqui na primeira. Desde o começo. Mas em silêncio, né? E é isso, cara. A música dessa semana, quem vai escolher? Sei quem vai escolher. Eu escolho? Você eu é o convidado? Escolhe o Oliver. Ah, escolhe o Oliver. O Oliver nunca escolhe. Rebecca Black, então, Oliver? Deixa eu ver aqui, peraí. Oliver, você não tá familiarizado ainda, né, com o padrão de escolha de música do Nerdrop. Qualquer música? Aí, agora sim você faz parte do padrão de escolha de música do Nerdrop. Tá bom, velho. Puta que pariu. Deixa eu ver aqui, peraí. É sempre um choque, né, velho? Oliver, 3 segundos ou então vai ser Justin Bieber, baby. 3, 2, 1. É, eu quero pedir, neste momento... Você precisa pedir não, meu querido. Você manda aqui nessa porra, vamos falar. É, então, sei lá, manda aí Kid Rock com Shotgun Blast. Então é isso. Esse foi o Nerd Drop de número 88, como eu já disse. Fica repetitivo, mas fica bom. É, comentários, e-mails, sugestões, patrocínios, comida congelada, essas paradas todas aí. Mande e-mail para nerddrops@nerddrops.com ou nerddrops@gmail.com. E até a próxima semana. We'll be right back. burying MCs and sharing their ladies. Now your old hoes are carrying my babies. Capacete de arquiteto, é isso? De operário? Se você aprende um negócio, cara, capacete branco qualquer um compra. E eu te garanto que os filhos da puta que estão lá, os vermelhinhos, têm mais conhecimento que eu. Vermelhinho, verdinho, qualquer cor, né? Qualquer cor, não, não esculacho. Eu sou decorador já. Mas e aí, decorador usa qual? Rosa, ai, que trouxa. Você faz a piada e se zoa sozinho, né, cara? De flores, né, cara? Ele faz a piada, ele se zoa sozinho, ele ri sozinho também, né? Eu aposto o boga do Polar que o jogo ia ser bom. Cara, já não é do 3D? Caramba, é, nem tenta meu boga mais, cara. Tá perdido, velho. Aí, se liga, alguns de vocês têm Tumblr? Não. Dá uma notícia aqui agora, saiu uma foto do novo trailer do Batman. Tinha que ser no Tumblr, né? É, ninguém usa mais Twitter. É. Muito bom.